Ei, já imaginou como seria ficar preso no tempo e repetir todos os dias coisa que não gosta de fazer? Nossa, acho que eu não ia gostar não, hein? Acontece isso no filme O Feitiço do Tempo. Sério? E como que é essa história? A gente pode ver na próxima sessão do Cinecom. É isso mesmo! Venha assistir a comédia romântica Feitiço do Tempo e conhecer a história do repórter de TV que fica preso nas horas. A sessão é neste domingo, 29 de março, às 7 da noite, no gramado das Quatro Pilastras. Se chover, a gente te espera no auditório da Engenharia Florestal. Não perca! E lembre-se que a pipoca é por nossa conta. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Museu da Comunicação e Departamento de Comunicação. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e de Assuntos Comunitários. O escurinho do cinema.